Det är någonting för det. Soy voo 1455. Muito boa tarde. Tá uma milha de externo. 13, red copy. Red copy now, 6213. 96213, clear to Galeão for level 360 via Upper Zulu 10 until ISMAP. Echo Sierra Mike Alpha Papa, ISMAP. After direct to Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito. After direct to Barbacena Bravo Bravo Charlie. After that, according flight plan route, departure from runway 10, after departure, right turn, dial departure, after flight direct Lida, and then bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, squawk code 5432, and control departure frequency 119.80. Okay, roger. Clear flight level 360 to Galeão. Via Brazil 10, then SMAP, Lobby to Barbacena. Test file. Departure 110, right turn at takeoff, dial Lida Bridge, squawk code 5432, 198, Ocean 6213. Go back forward, then come right, push and start, Ocean F6213. We'll do Ocean 6213. Do trip 5445, sente da Oscar, autorização. 190 João Pessoa, copia o trip 5445? Copia. Trip 5445 João Pessoa, 190 está autorizado. Aerovia Golf 677, decolando a 10, curva esquerda. Subida Puca, Poijamo, após Caju, Puca Transição Caju. Aciona 5437, controle 119, decimal 8. Autorizado, nível 190, João Pessoa, Golf 677, decolando a 0, curva esquerda. Puca, Jamu, Caju, 437, 198, trip 5445. 43, chame pronto, trip 5445. Chama na pronta. Alô, Salvador. Bom dia, o Gol 1864, formação Oscar. Gol 1864, só um minuto, cópia, Maceió. Guarda. Salve, boa tarde, Gol da Pátria 5, Libra. 455, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, Pátria 5. 77V estabilizando, visual com a 10. É, passa duro no completo final, chame 2, 1-1-8, décimo 95. 1895 para 77V. Com a Juliette no 4-5. É Juliette, portão 5, gol no 4-5-5. Juliette, portão 5. Azul 4076, bom dia. 4076, cheque o trem na final, pistão 0 e livre pouso, Ventura 60 graus, 8 lá. Ok, livre pouso no 0 azul 4076. Quanto será que isso aqui? Salvador, UTAN 3206, pode mandar a terra? Negativo, UTAN 3206, está autorizado voar a zona. Duna, obrigado. 5442 no transponder e 119.8 no controle, gol 864. Parte, chame pronto, pushback, gol 864. Valeu, gente. Ground Oceanair 6213, on gate 3, ready for pushback and setup. Good push and start, comrade tax, azul 4463. Right channel Oceanair 6213, stand 03, approved tax, comrade tax. Teste de repouso, 130 graus, meia dúzia reais. Repouso, café, quatro, assistindo educação, chegada a mar e desce, mantenha 2000 pés de ajuste, altímetro 10, 1-2. Quatro zero sete meia, solo aos 11, direito 129 só. Confirme. No seu solo aos 11, livre direita, chamou 129 solo. 219, livre na direita, boa. Ground Oceanair 6213, ready for taxi 137 on board, 5 hours and 40 minutes. Diverting Guarulhos. Eu sou 4576, livre na direita. Get POV, please, Oceanair 6213. 6213, 137, 3 hours and 40 minutes, divert Guarulhos. Eight and right, via Indian Alpha, holding point 110, call 118.95, altimeter side 1012, have a good day. Via Indian Alpha, 1895, thank you, have a good day. 0476, bom dia, taxi via Alpha, após Juliette, portão 02. Juliette, 02. Salvador, trip 5445 para puxa, acionamento, faixa 3. Desça para 2000 pés, ajuste altímetro 012. Salvador Tower, 6213, holding short, runway 10. Clear to line up and take off, the wind is 140 degrees on 0 knots. Line up and take off, 10, 213. Firme. Oceania 6140, atinge o 250. Oceania 6140, chama o centro Recife, na frequência no 2545, alterno 2685. 2545-2685, 6140, foi possível coordenar na cidade de Maceió? E não conseguimos contato, poderia solicitar diretamente ao centro. Ok, então, obrigado. Para a torre? Então, 8. 8, em coordenação, chame táxi, azul 4463. Autorizado, prospect, Maratá, azul 4463. Paulo, gol 1864, posição 62, para o prospect, acionamento. 62, inicia de imediato, gol no 864. E agora, imediato? Livre, chame táxi, gol no 864. Livre, chame pro táxi, gol no 864. O X-ray Charlie Fox, bom dia. Formação Oscar. Para Serra Bravo, Bravo Índia, eu tenho autorizado nível 380. Informe estacionamento, ficha que decola. Patango X-ray Charlie Fox para Serra Bravo, Bravo Índia, está autorizado nível 380 via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, intercepta Upper Zulu 30 até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, e após conforme rota do plano de voo. Decola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda, após voa direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesulô, 16. Aciona 5425 e o controle 119, decimal 8. You're heading da El, sir? Yes. Confirm, 26213. Yes, fly heading da El intersection. Da El. Confirma a subida? Tael, após Leda e após direto Bridge. Vocês abordam? Nome táxi decolagem, chama a torre em 118, decimal 95, Papatango X-ray Charlie Fox. 18, decimal 95, o X-ray Charlie Fox, bom voo. POB 64, 3 horas e 10, autonomia, alterando Maceió. 3, bateu principal, Indy Alpha, ponto espera 118, 95, altímetro no 0, no 2, então bom voo e bom dia, o trip 5445. Iniciando o táxi, 5445, torre 118, 95. 30 seguiu o Boeing 737 da Gol, vai iniciar o táxi no trabalho de meia dúzia via Pátio, Índia e Alfa, quando pronto, torre 118 do Small 95, altímetro 10 no 2, bom voo. Dois, direito, 2, 1, 8, direita, 2, 1, 9, direita, confirmo no 2, 1, 9. Confirmo. Chegou no 864, tem a bordo 1, 3, 5. A alternativa é Salvador, 2 horas e 15, deu pra mim. Pátio Índia, ponto espera 10895, altímetro 1012, tem um voo e bom dia, gol no 864. Pátio Índia, ponto espera 10895, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 3216, ele trouxe a escuta. Boa tarde, 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportar lá antes da Juliette, 3216. Guarulhos, copiou 360, tá ciente da informação, Oscar? Pisado, Guarulhos, gol 1167, nível 3620, aerovia, Brasil 16, até Belo Horizonte, pós direto Trive, após Poços, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, pós direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, e após Bridge já intercepta Brasil 16, aciona 5455, controle 119, decimal 8. Autorizado, né, Matheus 864? Sim, Matheus 864. Eu chamo pronto, pushback, gol 167. Salvador approach, Ocean 613, any chance to fly direct to Bridge? Maintain Harry Dial, stand by. 613. Juliette para o 01, 32, sono médio. 1198, obrigado, senhor, boa tarde. 445. Quatro, de educação, via chegada a mar e desça para 2 no pés, ajuste, altímetro 0112. Positivo foi negativo, Duna, foi TAP. Salvador, boa tarde, 35445. 35445, contato radar na decolagem, sube, mantendo nível 190, sai da PUC. Na PUC até 190, 5445. Oscar Bravo Eco, acione identificação via chegada à mar e desça para 2 mil pés de ajuste de altímetro 0012. Inicialmente até 5 mil, ok? Mantém pronto, é 5 mil, gol no 864. Chute, livre decolar, 130 graus, 8 mais. Livre decolar, gol 864. Mantém a posição. Confirme para o Salvador. Está no localizador, está 3804. Está 3804, completo sinal do procedimento, chame torre 118-95. 3805, está 3804, boa. 19.8, transponder 5446. Um ground speed 190 a nós. Bem, chegou 1962. Trip 5445, voe Aracaju. Aracaju, 5445. 130 graus, 10 mais. 895, ajuste no 0 no 2. 3, call now, receive send 125.1, if enable 133.905. 1251, 1-3-3-95, thank you, 6-1-3-5. Controle, bom dia, Guno 864, decolou, mantendo a proa, cruzando. Eu, Massivo Guno 864, mantém a proa até o 050 após voo e chama. O Guno 864, contato radar na decolagem, subindo até 370. 370, mantém a proa até 5000 após chama, gol, Guno 864. Autorizado, chame táxi, eu acho. No localizador, Gondonave 62. Gondonave 62, redução para aproximação, completo final, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Gondonave 62, bom dia. Boa. Autorizado ingresso à esquerda para cabeceira 17, a porta alinhada e pronto. Torre Salvador Batia, Gondo 962, uma milha externa. Prossiga. 962, continua aproximação, agora a transição de pouso. Guardando. É, conforme o seu número 4 na aproximação. Quando possível, quando iniciar a redução, informa o controle. Noite 64, cruzou 5000, aprando Jamon. Gol no 864, vando o Jamo. Dan 3290, unificação, via chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 12. Frisado. Salvador, TAN 3804. TAN 3804, autorizado site Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, posição 0374. Curve à direita na proa 060, informe estabilizado. 060, informe estabilizado, 3144. Desce para quanto? 2000 pés, ajuste 1012. 2000 com 1012. Para Oscar Bravo Eco, informe intenções de pouso, 17 ou 10. Intenções de pouso, qual pista? 17. Vente. Táxi Oscar, chame para ingresso no 7. Jerry Fox agora divide a colagem, vento 130 graus, 8 mais. Azul 4463, autorizado ali, mantém 1-0. 962, solo os 28, direita, 219 só. Direita 219, igual no 962. Richard Fox decola os 29, controle 19 decimal 8. 19 8, Charlie Fox, grátis. O meu acho autorizado, reporte alinhado, pista docente. Controle de Salvador, muito boa tarde, de Papatanga, XR, Charlie Fox. Ei, Charlie Fox, contato na danada, colagem, sub, mantém nível 380, sai da Dael. Dael, mantendo subindo para 380, Fox. Oscar Bravo, eco, redução agora para 200 nós. 200 para 200 nós, Oscar Bravo. Ativo. A redução é devido a sequenciamento. Tráfego está 7 milhas à sua frente, ground speed de 250 nós, passando 4 mil pés. 195. Que o Delta para manutenção está suficiente, o ajuste é no 012, temperatura 30 graus, informe o térmico. ...4463, decola os 30, controle 1998. Controle 1998, azul 4463. 12545, alterna 12685. 12545, 2685, boa, vou no 1864. Controle Salvador, azul 4463, da El, mil pés, boa tarde. Azul 4463, contato radar, sub, mantém o nível 180, saída da El. Mantém o perfil da saída. Mantém o perfil da El, sobe para 180, azul 4463. Eu acho que decola os 32, controle 19, só 8. 19, 8, obrigado. Antônio, boa tarde, aqui lá no meu lado. Realizador capista vista, 3144. Já 3144, completo final, chame torre na frequência 118.95. Camarim, obrigado. Afirmo. Chame o pé na corrida do axé na escuta do controle. Autorizador 500, completo de voo e após aqui. 2500 na proa do quê? Está autorizado, Kilo Romeo Oscar, 2500 pés, direto Morro de São Paulo. Direto Morro de São Paulo, faz 2500 pés, Romeo Oscar. Boa, 9962. Gente, 9962, irei informar em fera. A possibilidade do Oscar Bravo que desceu para o 1700? Autorizado interceptar o Oscar Bravo Eco. Ok, autorizado o Oscar Bravo Eco. Boa tarde, este é o Santos 3144, passou o ICSR visual na 1-0, baixo trabalho. 6, livre pouso 44, vento 160 graus, 8 lanches. Livre pouso 3144. Vamos à pista vista. Oscar Bravo Eco chama torre na frequência 118.95. 18, 9, 5, 14, Oscar Bravo Eco. Vavanco. Bravo Eco, continua a aproximação, repórter nem checado final. Ok, o Vavanco informa a intenção após a hora 17, ok? Ok, então chama para o cancelamento. Amanhece para o cancelamento, Oscar Bravo Eco. No 67, aguarda. Oscar Bravo Eco cancelando, entrando na base para a direita da 1-7. Baixo trabalho. Fique cancelado o plano 35, prossiga para a final da 1-7, reporte. Chamará na final, Oscar Bravo Eco. Salvador, Gol 1454, com a informação Oscar, autorização com fim. Bom, 954, Santos Copa, por gentileza. Gol 1454. Não 454, autorizado com fins, número de voo 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Eule, da Bridge, via Pesulo 1-6. Controle Salvador 119, decimal 8, transponda 5462. 360, autorizado, a roda está de voo, primeiro aerovia, Pesulo 1-6, decola da 1-0, curva direita, da Eule, da Bridge, controle de saída 19, decimal 8, transponda 5462. 1-4-5-4, cotejamento correto, João pronto, puxa o reacionamento. Trabalhar quando pronto. Paulo Salvador, tá 3-1-4-4. Tá 3-1-4-4, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 04, parte 1. Alfa, Juliette, 04, 3-1-4-4. Gol 1-1-6-7, coordena com a equipe de solo, me chama pronto táxi. VLS pro 3290? Afirmativo. E aí, 3290. Bravo Eco, solo 38, Papate. Solo 38, qual é o seu pátio? Ataque de retorno até aerostar, estacionar, fazer essa linha. Para o táxi Gol 167. 162 a bordo, 3:32 ao Fernando Galeão. 1167, estou autorizado, táxi via Pátio 1, táxi Índia, Ponte Esperança 10, torre 11895, ajuste altímetro 10 no 2. 10 no 2, vai via Pátio 1, Índia, Ponte Espera, torre 1895, obrigado, bom domingo, 1167, tá bom. ZIP 5445, chama agora Recife 125 decimal 45. Estado Pista Vista 3290. Três, dois, nove, zero, contato final, chama 2895. Zero, boa tarde. Boa tarde. 1895, a torre? Afirmo, 1895. Ok. Salvador, 5220. 220, Voitap, desce para 2000 pés, 1012. Voitap, 2000, 1012, 5220. Foi em Salvador, boa tarde, tá 3290, estabilizado a ideia, pistão na terra. Que 3290, livre pouso, Ventura, 40 graus, 109. Livre pouso, tá 3290. 340, decola 10, curva à direita, saída da El, transição lei, depois o Aildes, Fiel para o Whisky 50. Controle Salvador, opere 119, décima 8, transponda 5466. Contagem está correta, um pronto para o back-sanamento. Leão 454, quando eu pedi solo, me chama pronto táxi. Autorizado, chama. Siga Charlie Alfa Tango. Do 5434, chama Recife 251. Do 4463. Alfa Tango, poderia confirmar a hora da OBT? Gente, já é Alfa Tango. Solos 44 direita, 219 som. 219, boa. Bom dia, boa tarde, 3 2 na Zero. Tanto 3290, estou por exemplo, Alfa, me reporta Anjo Juliette. Alfa, boa tarde, Charlie, Alfa Tango, estou falando cópia. Está autorizado Salvador, 500 pés, decolador 17, com provedor do litoral norte, controle Salvador, pele 119, decimal 8, transponder será o 0170. Charlie Alfa Tango, estacionamento certo de decolagem, torre 1895, ajuste no 012. Uno 67, decola os 46, controle 19, decimal 8. Boa tarde, gol 1167. Tio 320. 60, voa Del. 320 da El, 1167, obrigado. Para o táxi, gol 1454, 3 horas e 30, de autonomia ZAD 156, alternativa é Campinas. 1454, estou autorizado a táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte esperando 0, torre 11895, com ajuste altímetro no 012. Estamos confirmando 156, a bordo. Afirmo, livre táxi Pátio Índia, ponte esperando 2895, obrigado. Portanto, 3290, fica atento ao Boeing da Gol, iniciando o táxi, após ingresso Juliette, posição 08, segue a viatura Fome. Após 09 da Gol, Juliette, 08, 3290. Boa tarde, Golo 4. Autorizado alinhar e decolar. Vento 1,60 graus, 8 nós, 454. Sobre decolagem, 0, Golo 454. Dois e 500, então, chama descida aqui, Romeu. Cortado pelo meu assessor, solicita manter 2.500 até o destino? Ok, frequência livre, quilo Romeu Oscar da presente. 1-2, com o copiado. 4-4 é colo 50, controle 19 decimal 8. 19-8, obrigado. Controle Golf 454, passando 1200 na Dael. Boa tarde. Vou saber 360, vou Dael, 454. 360, direto da Dael, 454. Localizador 5220. 20, completa a torre 10295. Obrigado, até mais tarde. Sinal baixado e travado, 5220, muito bom dia, boa tarde. Boa, 5220, livre pouso, vento 180 graus, 10. Livre pouso, 5220. Chama Recife, 5 decimal 1. Controle é 1454, pode vou abrir de... Negativo, mantém a saída no 454. Mantém, 104. 220, solo 56, direita, 129, solo. 129. Autorizado táxi Alfa, me reporta de Juliette. Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador, trip 5220. Alfa, Kilo, parte 3, 5220. Chama Recife, 125 decimal 1. Chama Recife, confirma a frequência? 1251, 13395. 251, 13395, perto. desce para 2.000 pés na chegada Mari, 1.011. Obrigado, pro táxi. Muito boa tarde, Gol no 867, que é o solo de Salvador. Pronto para sua cópia para Brasília. Pode chegar, pronto, cópia. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17. Subir